irmão, você abra sua Bíblia. Quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tive no meu coração nesses dias. Deus tem falado muito sobre nós entendemos. O grande problema da memória é que às vezes a gente chega num ambiente da presença de Deus, a gente está num ambiente de glória, a gente vive experiências com Deus, a gente vê o que Deus, o que Deus está fazendo, mas nós não conseguimos entender isso que Deus está movendo naquele tempo, naquele lugar. E é por isso que, na verdade, nós não vivemos uma vida com Deus, mas nós acabamos vivendo experiências com Deus. Aquilo não dá uma continuidade na nossa vida, aquilo para nesse momento de Deus, porque a gente não consegue entender aquilo que acontece. Meu irmão, eu creio que Deus quer elevar o nosso nível de entendimento daquilo que faz. E é tão legal quando nós entendemos aquilo que Deus está fazendo, então a gente entende que a gente não precisa fazer mais, né? Que Deus já está fazendo. Né? Eu tive a oportunidade de ver um parque ministrar há cerca de um mês atrás. E ele falava assim: irmãos, eu venho aqui ministrar e vocês ficam falando aí do impartation, vocês falam que eu vou transferir algo para vocês. E falou: cara, eu não tenho nada para vocês, é uma coisa que eu venho aqui na igreja e a gente começa a liberar algumas coisas e a gente começa a ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então a gente se reúne, nós aqui, a minha equipe e eu, e a gente começa a falar: olha, está vendo aquela moça da primeira-feira, está vendo o que Deus está fazendo com ela? Então ele fala assim: irmão, eu não faço nada, eu só fico ali abençoando, eu só fico intercedendo a Deus. Eu sou aqui a mulher, essa moça, olha o que Deus está fazendo na vida dela. E eu falei: irmãos, eu só fico orando, e parece que conforme eu vou abençoando aquilo que Deus está fazendo, aquilo se multiplica. Porque ele consegue entender aquilo que está acontecendo naquele ambiente, ele consegue entender aquilo que está acontecendo naquela hora. E num culto de sexta-feira, a gente estava na casa da Carol, e a Ana, eu chamo ela mais de a perturbadora de Israel, porque ela vai lá e fica me perturbando, escuta, ela fala um versículo. É sempre o fim do culto, ela só fala um versículo e aquilo me bagunça uma semana inteira. Quando ela chega, eu falei, já chegou a perturbador de Israel, já vai acabar com a minha vida. E ela trouxe esse versículo aqui, que fala aqui em Ezequiel, capítulo 22, versículo 1. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando um muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meu irmão, Deus está procurando um homem. Ah, um homem, uma mulher. Ele está procurando uma pessoa, ele estava assim: cara, eu estou procurando alguém que entenda. Quando eu penso, um entendimento meu, tá, irmão, eu não quero limitar a palavra. Eu não quero falar para você: olha, essa é a única verdade, essa palavra quer dizer isso. Mas eu acredito que isso é uma das mensagens que essa palavra traz. E quando eu penso num homem que ele se coloca nesse lugar, ele está falando de um homem que está entendendo. Ele entende o lugar que ele tem que ocupar, ele entende que ele tem que estar na brecha, e ele entende aquilo que ele tem que fazer, ele precisa tapar os puros. Meu irmão, imagina se nós entendermos aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer que nós façamos e aquele lugar que Deus quer que nós estejamos. Imagina se nós entendermos a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Meu irmão, o segredo do Evangelho, um dos segredos, vamos falar as verdades absolutas, né, Marcos? Nada, não dá para falar de Deus uma coisa absoluta sobre Deus, é tão grande. Mas um dos segredos para a gente viver a vida que Deus espera de nós é nós entendermos o que Deus está falando. Meu irmão, Deus fala o tempo todo. Eu fui na quarta-feira, Negão estava comigo, ele estava assistindo o Doutor Estranho. Bem estranho mesmo, filho, meu irmão. Pensa no filme estranho, eu vi Doutor Estranho, estranho. E meu irmão tinha tanta coisa de Deus no filme. E vamos lá, você acredita, meu irmão. O filme falava. É um filme de um super-herói, e esse super-herói manipula magia. Você fala: cara, tá falando de magia. não vai ter nada de Deus. Meu irmão, falei, cara, esse cara é crente, ele não sabe. O espírito dele é crente, só que a alma e o corpo dele não descobriu. E tem uma hora assim que uma maga, que é a maga soberana, a maga suprema, ela fala assim pra ele: olha, sabe qual é o problema? É que você fica tentando controlar o rio, você não pode controlar o rio tem que fluir. Você só tem que usar a força do rio como se fosse a sua força. Falei, cara, olha, Deus falou que fica aqui. Irmão, se a gente entender que o rio está fluindo, eu só vou usar o rio como se fosse eu fazendo, para ver quem está fazendo é o rio. Aí na hora a gente estava aqui à tarde e a gente começou a ver alguns vídeos aqui do Todd White. Meu irmão, os caras estão bagunçando com a minha vida também. Tá? O João está tão bagunçado que ele vai deixar até uns dreads igual o Todd White, né, João? Ah, cara, não. Eu estou achando que era uma decisão 100%, agora estou sentindo que é 55%. Eu vou nessa. Ai, meu Deus. Ah, Green White, Green White. Se você quiser ser White, vem com a gente. E eu vi ele fluindo assim. E às vezes eu olho e falo, cara, ele entendeu a mensagem da cruz. E ele pegou um rapaz, ele viu um rapaz lá, era um garçom do restaurante, ele estava aberto ali. Aí ele foi comer com o pessoal no restaurante, ele viu um garçom, viu o Tchau Yang no braço dele. Falei, cara, esse cara está precisando de Deus. E ele falou, vou falar em inglês aqui, falei, hey man, yo bro, ele falou muito bro, yo bro. Falou, cara, ele era o garotinho. Ele falou, e aí, cara? Aí ele falou, cara, tudo bem? E o garoto falou, tudo bem? Ele falou, Jesus te ama, cara. Ele falou, pô, obrigado, legal, Jesus te ama. Bacana, obrigado por vocês, mano. Aí ele entendeu o filho de Deus. E aí, quando ele entendeu, ele usou a força para como se fosse dele. Ele falou, e o seu pulso? Aí o cara deu um pulso, meu, você é um vidente, cara. Por que você está falando isso? Como é que você sabe que eu quebrei meu pulso no jardim da infância? E ele começou a fazer uma palavra de conhecimento e orou pro cara e falou de Deus pro cara, e o cara aceitou Jesus. Daí, olha como o entendimento dele é tão grande, porque de repente a gente fala assim, pô, beleza, ó, foi lá e aceitou Jesus. Só que, meu irmão, a salvação não é o fim das coisas. É por isso que nós não cremos, isso que eu não creio, um evangelho só de salvação, meu irmão. E se já deu uma definição perfeita, a salvação ela só te vai te reposicionar no reino. A salvação é só o começo das coisas, não é o fim. Então ele pegou e falou com o cara, ele falou, meu, você precisa de uma igreja local, você precisa estar inserido num corpo. E ele falou, cara, minha mãe orava por mim. E nessa hora o garçom olhou para a mãe dele e falou assim, mãe, você não acredita, tem um cara aqui no restaurante, o cara falou do meu curso. E eu acabei de pegar minha vida para Jesus e a mãe dele orava por ele. Então quando ele estava falando com a mãe dele, eu falei, cara, posso falar com a sua mãe? Ele pode, vai, pega o telefone da filha. E eu, meu irmão, com a filmagem aqui, cara. Falando tudo bem, olha, se eu ficar sendo Jesus, ele é um bom garoto. E olha só, ele já está numa igreja local e eu indiquei uma igreja aqui de Atlanta para ele. Você não pode vir para cá, mas o culto vai ser muito importante, ele quer estar lá no culto. E a mulher viajou uma hora para vir no culto. Então eles foram para o culto da manhã. Quando chegou no culto da manhã, o Todd entendeu algo que Deus chamou ele para frente. Começou a contar testemunho, e a igreja explodiu. E o Todd falou, gente, só acontece o seguinte, esse cara aqui por conta das drogas, ele se estourou, ele está todo endividado, está com dívida de cartão. E eu creio que nós como igreja podemos tirar o cara desse buraco. E ele estava ajoelhado assim no chão e falou assim, ó, se você está entendendo o que eu estou falando, vem aqui, ó, levante a mão e fala, traz uma oferta aqui nesse lugar. E começou a levantar toda a igreja, meu irmão. E eles levantaram $7,000 de oferta para aquele cara e iniciaram as dívidas dele. Isso é você entender o que Deus está fazendo. Quando a gente entende, a gente não imita Deus. E Deus está falando assim, cara, eu preciso de alguém que entenda. Porque quando nós entendemos, então Deus ele começa a fluir. A gente precisa entender aquele que é o tempo e aquele que é o modo de Deus. Você vai fazer isso mil vezes, irmão. Mas isso é entendimento, saber qual é o tempo e qual é o modo. É isso que a gente precisa. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Mantenha aí, meu irmão. Depois eu te falei de novo, Ezequiel, tá? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá agora, em 2 Reis, no capítulo 2. No versículo 15. Só para você entender o contexto que a gente vai ler. Eliseu era o era um moço de Elias, andava com ele. E dava um momento, e eu também esses dias eu percebi uma coisa que eu entendi errado. Toda vez que eu vi, eu percebi que eu estava entendendo errado antes. E eu sempre imaginei assim que Eliseu ficava andando com Elias, esperando, né, vir a porção dobrada. Mas quando eles falam de porção dobrada, é lá no finalzinho já, no começo ele já dava junto, e já falou, você do seu lado. E Elias ainda nem tinha falado para ele o que ele ia dar. Ele já dava, ele já entendia o que era o discípulo. Ele já estava entendendo. Então eles vão andando junto, eles vão de um lugar para o outro, então chega esse momento que ele atravessa um cordão. E aí ele fala assim, cara, o que você quer de mim? Você não me larga. Assim, meu irmão, foi já na última viagem que ele perguntou. E aí Eliseu falou assim, olha, eu quero a porção dobrada. E Elias falou assim, olha, se você me vir subindo, então você vai ter a porção dobrada. E fala que depois dessa explicação, eles continuaram conversando. E aí vem aí, vem esse momento, eles continuaram conversando, então vem uma calor de fogo, você fala os dois, ele assobe, Eliseu fica, pega a capa. E aí Eliseu volta. E é bem nesse contexto que chega essa palavra. E fala assim, vem-nos, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra, e disseram, eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor, pois ser que o elevasse o espírito do Senhor e lançasse a alguns montes ou em alguns valentes. Porém, ele disse, não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até ele se enfastigar, essa palavra, tornar o reino antigo. Até ele se enfastigar e disse, enviar. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém, não o acharam. Por que eu leio esse versículo, meu irmão? Imagina, meu irmão, os profetas de Deus, eles vêm e estão voltando. E quando eles vêm e estão voltando, eles reconhecem, eles falam, cara, o Espírito de Elias está nele. Cara, ele é Elias agora. E aí depois que eles falam isso, eles viram para Eliseu e falam assim, Eliseu, vamos procurar o corpo de Elias? De repente o Espírito Santo levou ele, jogou ele para outro canto. Eles falam assim, cara, Elias está aqui com vocês. É igual os caras ficam assim para Jesus, cara, vamos procurar o Messias. Meu, eu sou o Messias, eu estou aqui. Cara, às vezes a gente está diante de Deus e a gente não está entendendo. Eles eram profetas, meu irmão, e eles não entendiam. Inacreditável isso, né? E eu vejo a nossa igreja nisso. Nós estamos diante da manifestação de Deus, nós estamos diante da exposição da vontade de Deus, nós estamos diante do envio de Deus. E Deus está dando sinais, Deus está falando, Deus está mandando os profetas, Deus está falando a palavra, Deus fala como funciona. Só que a gente não consegue entender. Eles falam assim, Eliseu, a gente aqui, nós profetas, temos 50 valentes, nós temos 50 soldados, eles podem procurar Elias. Ele falou assim, cara, você não está entendendo, Elias está aqui, vocês estão vendo o Espírito de Elias, vocês não precisam procurar ele, está aqui. Eles não, por favor, Elias, eles enfastiaram ele, Eliseu. Eles diziam, por favor, deixa a gente procurar Elias. Então eles falaram, cara, vai lá. E eles foram 3 dias procurando, isso aconteceu, irmão. Não acharam. E é isso que acontece com a gente fica dando voltas, a gente fica perdendo tempo. Meu irmão, vou falar para você uma verdade assim, a gente já errou um pouco de igreja por conta disso. Estou falando assim, ó, que a gente já fala. Todo respeito a você. Vamos junto. Porque a gente erra junto. É que você é um pouco superior. Não, nós erramos. Nós vemos muitas coisas, né? A gente às vezes é até brinca. Ah, cara, tinha esse negócio aí na internet que vergonha de tudo isso aqui. Te roubo, meu irmão. Meu irmão, nós já fomos em frente a entretenimento. Né? Meu Deus, não acreditava. Cara, agora a gente viu isso. A gente já viu tantas coisas. A gente não estava entendendo. Meu irmão, vou falar. A imaturidade não é um pecado. Fica tranquilo, tá, meu irmão? Imaturidade não é um pecado. Mas, se a gente começa a entender, a gente começa a pensar. Se a gente começa a entender, a gente começa a andar no curso de Deus. A gente começa a parar de procurar as coisas na terra. Você pode ver que quando o cara não entende, ele vai procurar na terra e fala assim: olha, ele está aqui na terra. E eles começaram a ficar procurando na terra. Já vi que esse cara mesmo estava mais na terra. a gente começa comprando coisas na terra quando a gente não entende. E eles ficaram lá 3 dias. Eles ficaram um tempo que eles não entendiam, que eles ficaram buscando um reino na terra, quando na verdade o reino está dentro. Jesus falou isso: olha, uns vão dizer que o reino está ali, outros vão falar que o reino está por lá, mas eu digo para vocês: o reino do céu está dentro de vós. Cara, Elias falou isso aqui. Eles falaram: vamos procurar Elias na terra. Não, está aqui dentro, o reino está aqui dentro. Elias está aqui dentro de mim. Amém. Quando a gente não entende, até o Elias me falou uma coisa muito legal esses dias, quando eu disse que estou ouvindo sobre entendimento. É assim, meu irmão, Deus fala tudo, só que a minha mente vai querendo tudo para entendimento, porque é a meditação. E aí, ele estava falando: cara, às vezes a gente fica orando para Deus mandar chuva, e Deus está falando: cara, segura os poços. A água está ali, Deus manda água, Deus pula, a água está ali, é para você cinturar o poço. É a outra estação do lugar que você vive, e a gente está vivendo na estação errada. Por quê? Porque a gente não entende aquilo que o céu está falando. Até ontem teve uma ministração do pessoal do lado gráfico. Tudo bem, já comecei a falar, mas tudo bem se falar que eu estou puxando a funcionar para fundo. Tranquilo, né? De discernir, de falar o mundo. Tranquilo, né? Mas também já comecei a contar, né? Então. Tinha que ter combinado isso antes, né, pastor? E aí o pastor falou que um tempo atrás ele estava conversando com o Júnior. E o Júnior falou: cara, quando a gente vai ministrar, eu não fico orando antes de ministrar, que é papel, né, cara? Já fiz isso muitas vezes, vamos ministrar aqui. Vamos orar aqui, para Deus abençoar essa noite. Você começa a orar, você orei. Que é aqui, ó, tá vendo? Antes de louvar, a gente pegar todo mundo. E eu lá em cima, lembra, Júnior? Ficou lá antes dessa hora, orando, meia hora antes daqui. E o Júnior falou: cara, eu não oro antes de tocar. Porque antes de estar lá ministrando, eu quero ouvir. Preciso ouvir, Deus está falando comigo. Então eu fico aqui, ó, discernindo o que Deus quer fazer nessa noite. E quando eu subo lá, eu começo a liberar tudo aquilo que eu ouvi. Meu, olha que entendo, olha o nível de entendimento. Você vê quando a gente começa a entender, a gente começa a parar de fazer coisas que não é para a gente estar fazendo. Não é questão de ser certo ou errado, meu irmão, nunca orar vai ser errado. Mas a gente começa a fazer as coisas fora do tempo. Às vezes é o modo certo, mas é no tempo errado. E às vezes é o tempo certo, só que eu estou fazendo do modo errado. Olha a importância. Como nós podemos nos mover na nossa identidade, como nós podemos andar na plenitude daquilo que Deus tem para a gente, quando a gente começa a entender aquilo que Deus quer fazer. Em 2 Coríntios 9, 10, fala que Deus, ele dá semente para semear e pão para comer. Olha só como existe um tempo e um modo. Então existe um tempo de semear, e no tempo de semear você vai usar sementes. Existe um tempo de comer, e na hora de comer você usa o pão. É como o pastor já me ensinou para dizer para a gente: olha, a gente pega e a gente planta o pão e come a semente. Acho que foi o Júlio que falou uma vez numa administração que mandaram um carregamento de sementes para um país bem pobre assim. E ensinaram eles a plantar tudo, e quando eles chegaram lá, depois de um tempo eles voltaram e não tinha nada, não tinha frutificado nada. Porque eles comeram todas as sementes. Eles estavam com fome, eles comeram as sementes. Imagina, meu, os contêineres assim de semente, meu, os caras vão ter plantação para 3 anos. Foi lá 6 meses, não tinha mais nada, porque eles comiam sementes. Porque eles não conseguiam entender o que fazer com aquelas sementes. E é o que acontece com a gente, meu irmão. A gente não entende. E eu vou falar para você: toda vez que você não entende, você só vai fazer o quê? Você só vai comer. Você vai comer o pão, você vai comer a semente. E a gente meio que acaba se tornando, com perdão de tudo, a gente acaba se tornando meio que um parasita assim dentro. Porque a gente só fica ali sugando, a gente só fica ali consumindo, meu irmão. E a nossa vida não vai para frente, e o reino não avança. E o propósito de Deus para a identidade que Deus tem para a gente, ela não avança. Por quê? Porque a gente só está ali consumindo, a gente não entende que o reino é algo orgânico. A gente não entende que o reino tem um movimento. A gente não entende que o reino é progressivo, ele vai andando para frente. Porque a gente está aqui, ó, perdido nas nossas coisas. E a gente começa a simplesmente pensar em se encher, a gente fica pensando em estocar. Cara, preciso estocar. Meu, preciso comer, cara, estou com fome, vem aqui na igreja. E Deus fala assim: cara, eu tenho muito. Meu irmão, a gente não está entendendo. Deus tem muito mais pra gente. Verdade. Meu irmão, só de eu pensar assim, ó, que Deus tem uma semente, aí eu posso pensar: cara, Deus tem a semente. Vamos. Que está no ministério de morrer, assim, né? O que, que, Mano, o que precisa acontecer com a semente, mano? Ela precisa morrer. Cara, para a semente dela, precisa morrer. Então, eu falo, cara, precisa morrer. Olha só, eu pensei em comer e Deus falou para você, eu quero que você morra. Eu pensei, cara, eu preciso comer. Cara, por que você vai alimentar um corpo que deu certo e você perdeu? Porque a gente não está entendendo. Deus está falando uma coisa e a gente está pensando no outro. E a gente começa, meu irmão, a ficar comendo, e a gente vai esquecendo do reino, a gente vai esquecendo do propósito, a gente fica desenchendo, a gente vai viver um evangelho às avessas. Aí a gente começa a pensar lá em Egeu e fala, cara, é justo que a gente tenha as nossas casas apaneladas, cara. E, meu, a casa de Deus está lá nas limpas, cara. O reino está perdido, eu fico pensando aqui para mim, eu fico pensando aqui no que está acontecendo, que Deus manda chuva, Deus fala, cara, eu preciso que você desenture um poço. Porque, irmão, se a gente cinturar os poços, a gente sempre vai ter água. A chuva, ela vem e passa, mas quando a gente tem um poço, a gente sempre vai ter água. E quando a gente tem um poço, eu consigo abastecer toda uma cidade. Olha como é muito maior a visão de Deus. E Deus, ele começa a chamar a gente para ter esse entendimento. Então, ele começa a falar assim, cara, eu procurei na terra um homem. Eu procurei uma pessoa que se colocasse na brecha que tapasse os mundos. O problema é que a gente não entende, a gente é imaturo. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, fala assim que o herdeiro, quando ele é imaturo, quando ele não entende, ele nada difere do escravo, ainda que seja dono de todas as coisas. Meu irmão, é por isso que a igreja é escrava. Por isso que a igreja é escrava dentro do entendimento. Cara, não entende. É por isso, meu irmão, que ofertar é um suplício pra gente. Porque a gente é escravo de uma mão. A gente não consegue entender, cara, tantas coisas de Deus. É legal, né, quando tu vê essa história do que eles fizeram pra aquele cara. Muito louco isso, né? Ou como um outro vídeo também que eu vi do Luiz Hermínio, né? Ele tá ministrando numa igreja. Algum país de latim, não sei o que é. E ele está lá pensando, daqui a pouco ele fala assim, cara, tem alguém aqui, você perdeu o seu emprego e você está com o seu aluguel vencido. E ele começa a trazer uma palavra de conhecimento e fala assim, mas cara, você precisa vir aqui. Você tem que vir aqui. E o cara veio. Aí quando ele veio assim, ele falou, pode pegar, a oferta aqui é sua. Aí foi lá no bolso dele, já tinha uma maçã assim, já tinha uns pratos assim, meu irmão. E colocou lá na cesta. E de repente, sem falar nada, começou a levantar toda a igreja, meu irmão. E começou a ficar ofertando. E foi um poder, meu irmão. Foi tremendo. Aí tanto que no final ele falou assim, ó, diabos, faça o seguinte. Vocês pegam lá essas ofertas, esses relógios, já tinha até relógio na parada. E vocês compram tudo. Quando ele levantar no chão, meu, o cara já estava arrebentado lá, mas foi uma glória na vida dele. Quando ele levantar no chão, vocês entregam para ele. Legal isso. Já pensou se nós entendemos isso como igreja e isso for a naturalidade da igreja? Imagina quando eles vão caminhar na igreja. Meu irmão, é essa igreja que eu acredito, é essa igreja que eu conheço, é essa igreja que tem na Bíblia, quando a igreja ainda nem é igreja, quando ainda nem existiam os cristãos. Cristão, você acha que, acho que é o capítulo 11 lá de Atos, fala que os primeiros discípulos foram chamados cristãos. Até então, irmão, não tinha nem cristão. Deus nunca veio numa igreja evangélica, irmão. Jesus nunca frequentou a igreja evangélica. Jesus não era cristão. Antes de ser igreja, já existia essa igreja. E eu creio nessa igreja, mas essa igreja estava em mim. Amém. Isso vai ser espontâneo, isso vai ser o fluir. Essa é a identidade. Porque entender é nós termos exatamente a nossa identidade. E quando a gente não entende isso, a gente não é diferente do escravo. Mesmo sendo rico, nós vivemos como pobres. Mesmo sendo cheio de Deus, nós vivemos como pedintes. Mesmo Deus derramando sobre nós toda a sorte de bênçãos espirituais, a gente vem aqui na igreja de caminho de gama. Porque a gente não entende. Espírito Santo da cara, alguém que entenda. A gente trabalha lá em Ezequiel, no capítulo 22. Se você continuar, pode marcar. Vamos voltar dois versículos, meu irmão. Versículo 28. Olha isso aqui, meu irmão. coração. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cauda a cauda, vendo vaidade e predizendo-lhes mentira e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tenha falado. Meu irmão, eu só quero aqui falar para você, não vou tratar isso aqui da ótica de uma manipulação, de um espírito de Nicolaita, de uma mentira, de um engano. Eu quero tratar isso aqui como falta de entendimento, só para a gente ter ótica daquilo que ele está falando. Então, a gente começa a imaginar que Deus fala assim: cara, eu estou procurando alguém que não entende por quê. Porque, cara, os profetas, eles estão falando coisas que não dizem respeito à realidade do céu. Porque eles estão vivendo uma vida que não diz respeito à verdade do céu. Porque aquilo que eles estão carregando com eles não é a mesma coisa que eu estou querendo que eles carreguem. Essa palavra que está procurando alguém é porque quando ele olhou para a terra e falou assim: cara, os meus profetas, a minha igreja, ela não está falando as verdades do reino. Ela está vivendo um outro evangelho, é um evangelho paralelo, meu irmão. Nós estamos vivendo uma realidade paralela, nós estamos vivendo em outra dimensão. E Deus fala: cara, eu estou procurando uma pessoa aqui, uma pessoa. Cara, se Jesus, um 11, ele conseguiu chacoalhar o mundo, imagina uma igreja que entenda. Aqui nós estamos em praticamente 11 também. Imagina se nós 11 aqui entendemos que Deus está falando: meu irmão, a gente muda a história do mundo. É por isso que ele fala: olha, eu preciso de alguém que entenda. Só que a gente tem uma falta de percepção, uma falta de entendimento. Então o Espírito, ele começa a ir atrás da gente. E a palavra fala para a gente lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 20, fala assim: olha, a sabedoria, mas vamos parafrasear aqui para ficar no contexto. O entendimento, ele grita pelas ruas. Meu irmão, o Espírito Santo está doido para pegar a gente. Ele está doido para trazer a gente para a verdade do céu. Então o Espírito Santo está na rua gritando: olha, eu preciso de alguém que entenda. Olha, eu preciso de alguém que se coloque na brecha. Eu estou procurando alguém que possa tapar os muros. Está gritando agora aqui, ó, nas mãos castelhanas. Está gritando agora no fenômeno, lá na minha casa. Meu irmão, o Espírito Santo está gritando por nós. Ele fala assim: cara, eu preciso de alguém. E ele começa a falar: cara, quem vai me ouvir? Quem me ouvirá? Ele fala: cara, até quando vocês vão me rejeitar? Até quando vocês vão me desprezar? E ele fala nesse mesmo versículo que aqueles que atendem a esse chamado, aqueles que ouvem o que o entendimento está falando, Deus vai revelar os seus pensamentos. Aleluia. Aleluia. Ele só consegue revelar a vontade dele quando a gente entende que ele quer revelar a vontade dele. Quando a gente entende que a gente está funcionando no sistema errado, quando a gente entende que o reino do céu é algo muito maior. Então ele está falando: cara, em quem eu posso despejar tudo isso que eu estou carregando? Meu irmão, ele está cheio de sacola. Sabe, eu vejo igual minha mãe, meu irmão. Às vezes minha mãe vai lá no mercado, na feira. Cara, não sei como a minha mãe, primeiro está monta o sistema no carrinho de feira. Que ela coloca o dobro da quantidade, ela consegue encaixotar, e ela consegue fechar o carrinho. E ela vai colocar as coisas. E quando a gente conta para ela, ela começa assim: vai despejar, e vai com a sacola, e vai com a sacola, e dá o carrinho. E ela com o carrinho pequeno, só alto, então fica carregando assim. E eu chego lá e falo: meu irmão, é só da sala até a cozinha. Eu já não consigo mais, já pegou as costas, né, meu irmão? Nossa, e aí o Espírito Santo, ele está cheio de bagagem, ele falou assim: ó, pega isso aqui, agora pega essa, agora leva outra, passa por cima. E ele está falando: cara, em quem eu posso despejar tudo isso? Eu estou cheio. Eu estou cheio da vontade do Pai. Meu irmão, o Espírito de Deus, ele chora, ele clama, ele está ansiando para fazer algo aqui nessa terra, mas ele precisa que nós entendamos que ele vai fazer algo. Amém. E de repente você fala assim: beleza, Samuel, você está falando desse tal de entendimento. Cara, está tudo ao contrário, mas eu vou em volta. E você fala assim: tudo bem, Samuel, mas você está sendo muito subjetivo, assim, entender, não entender, porque eu entendo tudo que você fala. Lógico que eu falo português, eu falo, eu entendo, estou entendendo o que você está falando, você está entendendo, eu tenho que entender. Mas o que eu tenho que entender? Como eu tenho que entender? O que é esse entender? Porque também não quero que isso seja uma mensagem subjetiva e você saia só daqui repetindo um jargão lá, para você entender. Como é entender? Como eu sei quem entende, e como eu sei que eu não entendo, porque se eu não entendo, eu logo não consigo introduzir a justiça, logo eu não consigo trazer um reino. E eu quero falar umas coisas sobre entender com vocês. Eu comecei a pensar e a ler a Bíblia. E eu comecei a ver homens e mulheres e pessoas entendendo. Eu comecei a pensar naquilo que estava acontecendo na igreja. E sabe o que acontece, meu irmão? Nós entendemos, é quando nós conseguimos trazer para a nossa vida, nós conseguimos trazer como realidade aquilo que vem para a gente como um ensinamento, aquilo que vem para a gente. Esse é o entendimento. É quando você pega aquilo que é um ensinamento e você torna em algo prático. Se não, é só informação. O entendimento é quando a gente consegue pegar algo que é dito e a gente consegue trazer para a realidade da nossa vida, e eu consigo me encaixar naquela situação, e eu consigo entender. Como o pastor estava aqui falando para a gente sobre o indivíduo, sobre a família e sobre a igreja. Meu irmão, isso é um entendimento poderoso que Deus quer trazer cura para a igreja. E a igreja é composta de famílias, e a família é composta de um indivíduo, vários indivíduos. Então a cura começa em nós como indivíduos. Como é muito semelhante a essa verdade e paralela com ela, o Luiz Emílio sempre está falando para a gente sobre sacerdócio, igreja e reino. Então, para mim, tem um sacerdócio pessoal, e se todos os sacerdotes entenderem isso, é uma igreja que entende seu processo, e logo a gente consegue estabelecer seu reino. São isso, meu irmão. O entendimento é quando a gente consegue pegar as verdades que Deus traz para a gente e a gente põe com fundamento. Entender é quando você começa a caminhar nessa verdade, é quando você estabelece aquilo como um fundamento para você. Então, o pastor pregou aqui, acho que faz 2 semanas sobre o indivíduo, e se durante essas 2 semanas, de alguma forma, intencionalmente, eu caminhei para uma cura como indivíduo, isso é um sinal que eu estou entendendo. Então, quando a gente começa a entender, é quando Paulo fala assim: olha, que nós temos que viver de uma maneira digna, uma maneira que concorde, que seja correspondente à nossa vocação. Então, eu começo a entender, cara, Deus está falando que eu sou um sacerdote, então eu vou viver uma vida igual a um sacerdote. E eu começo a ver o que é um sacerdote, e eu falo, poxa, eu preciso andar aqui em santidade. E eu começo a andar em santidade. Cara, isso é um sinal que eu estou entendendo. É quando, a hora que eu escuto a palavra de Deus, isso começa de alguma forma a me afetar, e eu começo a ver a minha vida, e eu falo, é isso que eu preciso arrancar. Meu irmão, você tem que sair mexido pelo culto, você tem que sair bagunçado pelo culto. Não dá mais para ele sair daqui com um culto e falar assim: ah, o culto foi legal. Meu irmão, você perdeu o tempo. O culto não tem que ser legal. Legal, o culto tem que ser para Deus. Para a gente não precisa ser legal. E a gente tem que sair daqui inquieto. Por isso que eu gosto da Ana, que ela me bagunça, irmão. Essa menina bagunça na cabeça. Glória a Deus pela vida dela, perturbadora. Ela chega e fala: ah, vem. Eu gosto de falar, meu irmão. Quando eu vejo assim que agora, vamos ver uma foto, falar, vem um versículo. Vamos ver lá na caixinha de promessa da Rafaela. Vem lá a Bíblia dela assim, ó, toda decalcada, assim, de novo. Está tudo Deus também propulsando. E Deus começa a falar comigo. E é assim, meu irmão. É assim que acontece. Você tem que sair mexido, você tem que ser afetado. Você tem que sair conformado. É o que o pastor Edu sempre fala. Ele fala: olha, quem é inconformado não tem olho para a santidade. Meu irmão, se você não for inconformado, você nunca vai buscar a santidade, você nunca vai santificar a sua vida. Então tem que sair daqui bagunçado. Sabe o que é entendimento, meu irmão? Como o pastor também me disse esses dias, é quando eu entendo o meu papel no reino. É quando eu sei se eu sou um consertador de redes ou se eu sou um lançador de redes. Isso é um entendimento, meu irmão, é poderoso. Você está entendendo a sua identidade, a sua cara, esse sou eu. E quando você entende isso, acontece, acabou o mimimi, meu irmão. Você não fica mais triste, porque você sabe que você é consertador. E às vezes quem vai estar em evidência é o lançador. Então você não vai mais ficar triste, porque você vai dizer assim: não, eu estou aqui, ó, eu estou sendo um sucesso, porque eu estou cumprindo com excelência, estou chamado em Deus. Então você começa a ver na sua vida, você fala: cara, eu não tenho mais que buscar essas coisas, porque o meu papel é esse. É como o André também falava, que só um diamante pode lapidar os diamantes. Mas às vezes o único que vai estar lá no fim é o diamante que foi lapidado. O que lapida, às vezes ninguém nunca vai ver. Mas eu estou feliz porque eu, a minha glória está aqui, está em que aquele outro diamante foi lapidado. Então, diamante esteja aqui numa posição de exposição, de autoridade. Esse é o meu papel. Então, eu sei que eu preciso conectar os filhos. E se eu estava conversando com um pastor e ele estava me contando que ele estava meio triste. Né? Na verdade, ele ainda não estava triste porque ainda não tinha acontecido com ele, mas ele estava falando de um outro amigo do ministério. E eu falei, poxa, o menino saiu do ministério, eu fiquei triste. Mas por quê? Ele falou, ah, porque, poxa, a gente ali é pastor e a gente cuida da pessoa e a gente prepara a pessoa e a gente torna a pessoa uma pessoa pronta. E quando ela fica pronta, ela vai embora. Na hora que ela vem me ajudar, você agora ela vai me ajudar, e ela vai embora. Você falou, não acho justo, não acho certo. Eu falei, ah, poxa, mas filha de dia, o senhor não fala isso, filha de dia para o mundo. Vamos falar de família. Na verdade é essa, meu irmão. Os filhos são do reino. Os filhos não pertencem a nós. Eu tenho que projetar. Eu tenho que fazer o que ele for o mais alto possível. E é isso, a gente está ligando nisso. Olha, ele está dando continuidade ao propósito da vida dele. Glória a Deus por isso. E naquela semana, esse pastor me deu a mesma experiência. Mas olha que legal se eu começar a entender o meu lugar de comum. Se eu sou lançador de redes, se eu sou um consertador de redes. Sabe o que é entendimento, meu irmão? É quando o centurião romano ele chega para Jesus e fala assim: olha, Cristo, eu tenho um empregado que está doente. Só que é o seguinte, eu não preciso ir lá até ele. Porque eu sou um comandante. E quando eu dou uma voz de comando, os meus empregados, eles cumprem aquilo que eu falo. Então eu sei que se o senhor liberar a cura, ele vai ser curado lá. Cara, Jesus falou assim: nunca vi uma fé igual a esse cara. Meu, olha como o cara conseguiu afetar Jesus. Meu irmão, a gente afeta Jesus. A gente toca Deus, Deus fica tocado com a gente. E aquele cara afetou Jesus, aquele cara bagunçou por Jesus na hora, respondeu. Imagina Jesus lá, com os mestres da lei, Jesus lá com os discípulos. Eu nunca vi uma fé igual a desse cara. Mas sabe por que aquele cara tinha aquele grau de fé? Porque ele entendia. Ele entendia quem Jesus era, ele entendia o poder que Jesus tinha. Então ele podia se mover naquilo, e ele foi intencionando aquilo. Olha, eu gosto de falar com Jesus e nem preciso lá na minha casa. Isso que é entendimento, meu irmão. Meu irmão, entendimento é quando Mordecai, ele pega e ele entende que ele não precisa estar no palácio. É quando Mordecai fala assim: para, eu posso estar aqui na porta. Mordecai fica lá dentro. Eu fico aqui de fora intercedendo. E Esther fica lá dentro falando com o rei. Ele entendeu, então, ele não quis o lugar dela, ele não quis fazer outra coisa, ele entendeu que ele tinha que dar destino para Esther, e ele foi lá e deu destino, colocou ela dentro do palácio e falou assim: olha, cara, será que Deus não te colocou aí no palácio para que isso acontecesse, para que o livramento viesse através de você? Cara, olha o nível de entendimento que ele tinha, do que ele tinha que fazer, do lugar que ele tinha que estar. E quando a gente entende, a gente se move. Então é isso, meu irmão. Você vai pegar uma verdade de Deus e você vai se mover nela. Então, vou dar um exemplo assim, bem claro, bem prático. O pastor falou esse texto para a gente sobre alguns níveis da nossa vida que a gente não pode mais viver. Então, assim, irmãos, olha, a gente é uma igreja. Sabe aquelas. O nome já é ridículo por isso. Você sabe aquelas picuinhas? O nome é horrível, parece que as pessoas não vão nem falar. Né? Nem falar esses nomes estranhos. Aquelas picuinhas. Cara, a gente não pode mais viver com isso. Então o que eu faço? Eu vou lá e procuro as pessoas com quem eu tenho alguma picuinha e resolvo. Então se eu faço isso, é um sinal que eu entendi. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. E é isso. E eu tive o prazer de ouvir alguns testemunhos, alguns até tive o prazer de ver que coisas tão simples que acontecem, mas que destravam a nossa vida. Às vezes nós falamos, até a alegria de Deus vem. Meu irmão, você tem que a gente vive na tristeza por causa disso. A gente vive na depressão. A gente vive doente, irmão. Doença do corpo acontece com a picuinha, por causa de mágoa, por causa do corpo. E é só uma palavra que nós falamos, meu, vai lá e se conserta com o seu irmão. Vai lá e entende isso. Porque quando a gente está aqui na igreja, meu irmão, é muito mais do que o que a gente faz, do que o que a gente é. Então, por exemplo, meu irmão, a gente fala de 5 ministérios, mas a questão não é o que você vai fazer, mas o que você vai entender disso. Assim, cara, eu preciso entender qual que é o tempo e eu preciso entender qual que é o modo. Então, por exemplo, fala assim, ah, legal, quem pensa nesse texto? Pô, meu, profético é o tempo, apostólico é o modo. O profético, ele sabe o que precisa ser feito. O apostólico, ele sabe como tem que ser feito. E legal, meu irmão, fiquei pensando um monte de coisa, mas bacana, que passo que eu dei nesse sentido? Eu não dei nenhum passo, na verdade, eu não entendi, eu só comprei uma bela de uma teoria. E não é isso que ele está falando, assim, cara, eu procuro alguém que entenda. Você entender é você ser como Manoá. Manoá chegou assim e ele recebeu uma notícia que o anjo foi falar com ele e falou assim: então é o seguinte, quando o anjo aparecer de novo, eu quero falar com ele. Cara, Manoá era demais, né? Eu quero falar com o anjo. Eu sou homem, cara, vou falar com ele. Mas não é que ele era machão. Quando o anjo chega e fala assim: como nós temos que criar aqui? Ele entendeu e falou: meu, vocês são lá, cara. Se ele é um cara qualquer, ele não pode ter uma criação qualquer. Então, me fala, exatamente, me dê instruções bem explícitas. Como? Isso é entender. Ele entendeu quem era Sansão. Cara, que coisa isso? Meu irmão, sabe o que é entender? Entender é você ser como Maria. É você ser como Abel. Por que eu falo de Maria e Abel? Porque eu entendo uma coisa, meu irmão, eu não tenho nada contra a Marta. Porque a Marta é uma bênção. Eu posso falar, a Marta estava trabalhando, estava cuidando das coisas. Isso é uma bênção. Isso é um entendimento meu, tá? Eu penso que o problema de Marta não é que estava fazendo coisas. Se ela quisesse, ninguém faria. Ninguém tem que fazer. Mas é porque eu entendo que primeiro é o Senhor. Roubar o primeiro. Aquela hora era a primícia dela. Ela entendeu o que ela fez. Por isso que eu falo, por isso que eu comparo Marta com Caim e Maria com Abel. Caim é a mesma coisa, ele entendeu que primeiro era o Senhor. Cara, Caim nunca deu fruta podre. Tem uma mordida aqui com um bicho, vou dar essa fruta do Senhor, vou dar virada para baixo, não vai vir, não é isso? Caim só falou assim: ah, vou dar isso aqui, mas eu dou o final, vou dar o primeiro, vou dar o melhor. E é isso, eles entenderam que primeiro era o Senhor, e a vida deles foi através disso. E é muito legal que Jesus fala assim: Marta, só uma coisa é necessária, você precisa entender. Isso é uma outra interpretação minha, tá, meu irmão? Fica tranquilo, né? E ele fala assim: Marta, você precisa de uma coisa, entender, igual seu irmão entendeu. É por isso que a palavra fala para Deus, para nós, que Deus coloca diante de nós uma porta aberta. Uma, você precisa de uma porta, você precisa da porta do entendimento. Outra interpretação no momento. É, que não é para você, aquela coisa que não tem nada mais. Olha como o texto que Deus está falando com a gente aqui hoje. Você fala, cara, eu preciso passar pela porta do entendimento. E toda vez que a gente passa por uma porta, vem uma outra porta. E quando a gente passa por essa porta, Deus coloca outra porta. Mas, meu irmão, Deus nunca vai colocar você 50 portas assim, meu Deus, só com ele. Deus põe uma. Entra no entendimento com você. Se você entra por outra, você até tem outras portas, mas não é Deus que colocou. Mas entra pela porta aqui. Que ele abre você. Davi entendia. Davi, Jeremias fala aqui sobre arrancar, sobre um chamado para arrancar, destruir, para derrubar, para edificar e para plantar. Só que Davi entendeu, ele falou: cara, eu sou o cara que vou arrancar, derrubar e destruir. E meu filho é o cara que vai edificar e vai plantar, então eu vou deixar aqui para ele tudo pronto. Entendeu? Davi é muito doido, irmão. Davi, ele entendia antes do tempo. Davi, ele entendia a graça do Velho Testamento. Davi, ele entendia o relacionamento com Deus, porque quem se relacionava com Deus era o sacerdote. E Davi falava com Deus. Isso é o cara que entendia. Era ele. E essa verdade, Davi, esse entendimento que você trabalha na sua mente, nos mostra como nós podemos entrar no entendimento. Naquele mesmo capítulo de 2 Romanos, já está acabando, tá, irmão? Segunda Reis, perdão. De 2 Reis, no capítulo 2, se você vai no versículo 11, um pouquinho antes, edita aí, Mas vocês entendem? Só para ver se a gente tem. Brincadeira, você está reis. Capítulo 2. Se a gente marca aqui no ano que o versículo que a gente leu, se nós vamos ali no versículo. No versículo 11. Mas na verdade, antes disso, meu irmão. Não, vamos ver. Vamos ver. A gente lê no versículo 11, fala assim pra gente: e sucedeu que, indo eles andando e falando, ou seja, a gente acabou de falar sobre pegar a sua porção dobrada. Então, a continuação é isso: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eles com um carro de fogo, com um cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu no redemoinho, o que feito Eliseu. Pedro Eliseu chamou: meu pai, meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. E nunca mais subiu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caía. E voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que caía. E feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas. E se dividiram elas para onde falou para Abraão. E Eliseu passou. E logo depois ele encontra os outros profetas. Sabe o que acontece, irmão? Quando aqueles profetas viram Eliseu, eles foram procurar Elias na terra. Cara, Eliseu se voltou para os céus. Quando ele viu o que aconteceu, igual aqueles caras viram uma manifestação de Deus, porque eles tinham visto o Espírito de Elias em Eliseu. Cara, Eliseu viu uma coisa muito doida. Ele estava andando com um carro assim, ó, passou no meio dos dois. E levou ele, quando ele viu. São os carros de Israel, os cavaleiros de Israel, que loucura! Aí ele pega e ele se volta para os céus. Meu irmão, a questão é que quando a gente não entende, a gente vai e procura a resposta na terra, que foi o que fizeram aqueles homens. Quando na verdade, a gente tem que fazer como Eliseu e procurar a nossa resposta no céu. A questão, irmão, é que a gente fica apelando para os caminhos do mundo. A gente está falando para o aconselhamento. Meu irmão, não vou nem falar de psicologia, meu irmão. Não vou nem falar de psicanálise, não vou falar dessas coisas. Psiquiatra. Porque não é nisso que a galera vai. A galera vai se abandonar na página da blogueira. Vai naquela página do Face, da Vinda Educada, do Chaves Noiado. É ali que sabe buscar seus conselhos, irmão. Que beleza. Aí vai procurar a terra, aí vai procurar entender nas verdades do mundo. Aí tenta olhando para as circunstâncias, ele tenta se aconselhar no mundo. E Deus falou: cara, vocês precisam subir para o meu conselho. É daqui que vem o entendimento. Não inventa o que vem do alto. Como a gente falou lá de Abacuque 2:14. Cara, o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra com as águas para o mar. Meu irmão, entendimento é o que vem do alto. A gente não pode ficar procurando nessa terra. Esse é o problema de Caim. Caim, ele queria o fruto da terra. Meu irmão, tudo que você respeita a terra, meu irmão, vai te fazer ficar fincado na terra. Vai te fazer ser um homem da terra. Meu irmão, eu quero ser homem da terra, eu quero ser homem do céu. Porque o meu Deus está no céu. Porque a verdade do reino é a verdade do céu e não a verdade da terra. Então Jesus fala: olha, o reino dos céus é semelhante a terra. Porque a verdade do reino, eles estão nos céus. Eu vou ler aqui para vocês um versículo, está em Jeremias, no capítulo 23. Capítulo 23, versículo 16 até o versículo 18. Fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos as palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Ou seja, o cara não está trazendo a verdade do céu para a terra. E dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, pastereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração. E dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento? você quer ter entendimento, você tem que vir com o conselho do Senhor. Cara, é o lugar onde a gente entende a verdade do céu. Amém. É o lugar onde a gente tem um propósito para a sua vida. É o lugar onde você entende como você tem que caminhar. Cara, você quer viver uma vida, um caminhar específico, personalizado, igual o Sansão viveu. Cara, faz como o Manoá, cara. Vai para o conselho de Deus. Amém. Fala, Senhor, eu estou aqui, me ensina como eu tenho que viver nessa terra. Pai, eu estou aqui, quem o Senhor quer que eu seja? O conselho de Deus está te falando, olha, vem cá, sobe para cá, vem aqui para cima. Eu tenho algo que eu quero falar com você, eu tenho algo que eu quero trazer para você. Também. E nesse mesmo, em Jeremias também, no capítulo 31, e no versículo 6, cara, olha que incrível isso. Fala assim, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-nos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Olha, meu irmão, esse é o lugar do conselho do Senhor. Então o vigia de Efraim está gritando, olha, gente, vamos para um lugar mais alto. Galera, vamos subir para o conselho de Deus, vamos ouvir aquilo que Deus está falando, vamos buscar entendimento na fonte certa. Amém. Porque a gente vai construindo cisternas rotas. É essa água que a gente pode ter, então você fala assim, cara, aquele que em si que vem a mim beba. Cara, do seu interior, vai colocar uma fonte dentro de você, essa fonte vai saltar para a vida eterna. A água da vida sou eu, vem a mim beba. Só que a gente vai beber a água suja dessa terra, essas cisternas rotas sujas, que não tem água nenhuma para a gente. A gente vai buscando entendimento, olhando para a terra, cara, o entendimento ele vem do céu, o entendimento ele vem de Deus. Cara, corta todos os laços de entendimento que você tem com essa terra. Pode cortar, meu irmão, tranquilo. Pode ir na fé, meu irmão, porque isso aqui eu te dou toda a convicção. São coisas que aprisionam a gente. São coisas que fazem que nós vivamos com uma igreja escrava. São coisas que fazem que nós sejamos uma igreja raquítica. A gente fica só no estágio da salvação. E olhe lá, meu irmão, vou falar. E assim, é no estágio da salvação. Porque a misericórdia de Deus é muito grande, e que Jesus já pagou o preço. Só que ele não é uma regra muito minha boca, irmão. Por quê? Porque a gente ficou olhando as coisas dessa terra. Porque a gente está vivendo dentro de uma religião, dentro de algo que essa terra ensinou para a gente. E aí, eu vou ainda um pouquinho mais além, meu irmão, no capítulo 50 do mesmo livro de Jeremias. E no versículo 4 fala assim. E no versículo 4 fala assim, ó. Que naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles vão subir. Eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão o Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali lhe dirigirão o rosto, e virão. E se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Amém. Uau! É isso! Aleluia. Isso é o entendimento. É quando a gente vai até Deus. E a gente vai lá, cara, chorando. E a gente vai lá, meu, se lamentando pelos nossos pecados. E se arrependendo. E aí vai para o Senhor, cara, sentindo a nossa nada. Jesus, me ensina o que eu tenho que fazer. Me dê instruções. Pai, comanda a minha vida. Pai, nós damos o governo a Ti. Nós viemos a Ti, nós nos rendemos. Nós nos prostramos ao Senhor. Pai, quem o Senhor quer que eu seja? É nesse lugar alto. Lá em Isaías, no capítulo 16, ele fala assim, cara, levanta-te e resplandece. Posso falar, irmão? Quando está tudo escuro e nós nos levantamos em Deus, cara, a luz de Deus vem sobre nós. A luz do entendimento de Deus vem sobre nós. E nós podemos iluminar. É isso. É isso que Deus quer fazer com a gente nesses dias. Ele quer brilhar em nós, Ele quer refletir algo em nós, Ele quer nos trazer luz, Ele quer nos trazer entendimento, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e ela é luz para os meus caminhos. Mas, meu irmão, para entrar no entendimento existe um caminho que a gente tem que percorrer. A gente precisa subir mais alto. Você quer entender, meu irmão? É uma opção, você pode também querer não entender. Mas, meu irmão, se você quer entender, se existe um caminho que você pode ir, eu não sei do Senhor. A sabedoria que entra nas ruas, os vigias em cada um, e todos estão chamando, cara, vem pra cá. Amém. tem um monte de coisa pra fazer. Cara, a gente pode se deleitar muito em Deus. Meu irmão, Deus está toda a eternidade com o pior com a gente. Uma vez eu vi uma vida e eu falei assim, cara, eu olho para Caracó e fico pensando, meu, que bicho mais inútil. Eu sei para que serve o Caracó e eu olho para o Caracó e falo, meu, ele não tem nenhuma função na natureza, não pode ter. Ele é muito inútil. Por que Deus criou um Caracó? Ele falou assim para você, irmão, o dia que eu chegar na eternidade, eu falo assim, Deus, por que você criou o Caracó? E Deus vai me explicar, meu irmão, e eu vou ficar bilhões de anos deleitando nessa verdade. Essa é a eternidade. Imagina, tipo, se tivesse eternidade aqui na Terra, nós nos deleitando naquilo que Deus vai trazer para a gente de entendimento. Nós podemos andar fluindo e transbordando e transmitindo esse entendimento. Nós podemos cumprir aquilo que Deus espera de nós, seja como igreja, seja como Rafa, e também na nossa individualidade, no nosso sacerdócio pessoal, na nossa identidade, naquilo que Deus projetou para a gente. Mas, meu irmão, só escuta aquilo que entende. Então, eu quero convidar você, meu irmão, que nós, se você quiser ficar em pé, ou se você quiser ficar em casa, ou se você quiser vir ao altar, eu quero deixar você bem à vontade. Mas, se eu puder pedir algo para você, se eu puder te fazer algum apelo, eu só te falo. Se tinha um cara com vida nas coisas da sua mão para mim.

falar simplesmente para você o que nós entendemos. Porque aquilo que eu entendo é o que eu entendo. E você, o que você entende? É por isso que o nosso papel é dar a você olhos para ver e ouvidos para ouvir. E esse texto é muito poderoso, porque eles reconstroem a cidade. E depois de reconstruírem a cidade, eles fazem uma assembleia e eles ajuntam as pessoas. E quando está todo mundo junto, sabe o que eles fazem? Eles leem a lei durante 6 horas. Fala assim, 6 horas. Cara, eles ficaram lendo a lei durante 6 horas. Mas uma coisa legal, depois que eles leram a lei, eles foram e confessaram os pecados deles. Por quê? Porque ao ler a lei, eles descobriram que a vida deles não estava de acordo com aquela lei. Então, quando eles leram a lei trouxe um entendimento para eles. E eles ficaram durante mais 6 horas confessando os pecados deles e adorando ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se existe um lugar onde você precisa ter entendimento, é na palavra de Jesus. Nesses dias, Deus, Ele quer trazer sobre você um batismo de entendimento. Mas você precisa ir para a palavra do Senhor. E o entendimento, Ele sempre vai te levar a algum lugar. E nesse caso, quando eles começaram a olhar para a palavra do Senhor, a palavra de Deus levou eles para um lugar de arrependimento. Eu não sei o que você entendeu hoje, mas existem coisas que você precisa fazer nesses dias. Existem algumas respostas que você precisa dar. E o nosso grande problema, às vezes, é pensar que a gente entende coisas que a gente não entende. E esse é o engano. Mas dentro daquilo que você entendeu, que você precisa fazer hoje, o que você precisa fazer? Quais são os pecados que você precisa se arrepender? Quais são os posicionamentos que você precisa tomar? Quando eu vou para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor me diz o quê? Que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você feche os seus olhos no instante. Às vezes a gente está pensando que a gente está entendendo algumas coisas que a gente não entendeu ainda. E você nunca vai entender tudo. Porque cada entendimento vai te levar a um novo entendimento. E você vai viver uma profundidade nisso. Mas o grande problema nosso é que, se a gente entendeu de verdade, a gente precisa dar uma resposta hoje. Quando o povo de Israel aqui, eles foram para a palavra do Senhor, a palavra, eles começaram a entender o que na vida deles estava desalinhado com a palavra do Senhor. E eu quero te perguntar agora, dentro do seu entendimento na palavra, dentro daquilo que você entende da palavra, o que hoje na sua vida precisa de conserto? Eu quero te dizer que o arrependimento ele vai te levar a um lugar mais profundo no seu entendimento. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. Porque não importa o que eu entendo, você precisa ter olhos para ver tem ouvidos para ouvir. O que os teus olhos veem em você, o que os teus ouvidos ouvem acerca de si mesmo. O que precisa de conserto hoje? O que precisa de mudança hoje? Você olhando para a sua vida hoje, o que você entende que você precisa dar como resposta? Xaracanda, rabacanda, rabassuelemanais, chorabassuelemanais. Eles foram para além, e além a palavra do Senhor, oh, ela trouxe clareza sobre eles. Que haja clareza sobre você mesmo. Que haja clareza sobre você mesmo. E a clareza direta é o conserto. Xaracanda, rabacanda. criado para alguém amar. Entenda isso no nosso espírito. você sai daqui entendendo isso. Que o lugar onde você vai receber entendimento para a sua vida é quando você meditar nas Escrituras do Senhor. Medita nas Escrituras dia e noite. Medita nas Escrituras dia e noite. Fala para o Espírito Santo, fala Espírito Santo. Me dá entendimento, Espírito Santo. Traz vida para essas palavras. Até como esses dias, o apóstolo estava falando, ele falou, são dias em que não somos nós que vamos ver a palavra, mas a palavra que vai nos ver. Porque quando você lê a palavra, você quer tirar o que existe de bom dela. Mas quando a palavra te lê, ela quer tirar aquilo que existe de ruim em você. Então são dias que, meu irmão, você vai se fechar no seu quarto, você vai passar tempos a sós com as Escrituras. Amém. Esses dias eu estava ouvindo o Bill Johnson. E um dia Deus falou com ele sobre Romanos. E ele leu o mesmo capítulo da Bíblia durante 3 anos. Todos os dias ele leu o mesmo capítulo da Bíblia. É por isso que a gente não tem entendimento. Sabe por quê? Porque a gente não medita. Porque a gente não medita. Porque a gente não medita. Medita. O que o Senhor falou para nos dar? Medita dia e noite. Medita dia e noite. Medita dia e noite. O Senhor falou aqui sobre entendimento. É muito importante isso nesses dias. E o caminho para o entendimento são as Escrituras. Não só esse caminho, o relacionamento e tantas coisas, mas as Escrituras são uma chave da nossa vida nesses dias. Amém? Amém? Glória a Deus. Sabe, a gente não tem tudo, mas aquilo que a gente tem, a gente quer repartir com você. Eu gostaria que nós pudéssemos consagrar o Senhor, o nosso justiça e a nossa fé. Aleluia.